Alô, meu amigo Haroldo Reis, cante comigo esta canção maravilhosa. Opa, esse é meu amigo Lima Neto. Obrigado, vamos cantar juntos. Um coração apaixonado faz de tudo pelo seu amor. Quando ele é correspondido por alguém que lhe dá valor. Por isso que eu digo a todo momento que eu te amo. E nada vai fazer você sair do pensamento. Estou vivendo um momento, momento. Quem fala mais alto é o amor. Um momento de um grande amor. Hoje a lua me falou que você falou em mim. Oh, oh. As estrelas me disseram que você é o meu início, meio e fim. No amanhecer o sol que brilha é pra você. Ele quer te dizer com certeza quem te ama. Essa pessoa sou eu, sou eu, sou eu. Ei, amor, essa pessoa sou eu. Por isso que eu digo pra você que é feliz. Sussurrando no ouvido dela, diga: sou feliz, sou feliz. Por isso que eu digo pra você que é feliz. Dê um beijo em sua amada e depois pede bis. Por isso que eu digo a todo momento que eu te amo. E nada vai fazer você sair. Estou vivendo um momento, momento. Quem fala mais alto é o amor. Um momento de um grande amor. Hoje a lua me falou que você falou em mim. Oh, oh. As estrelas me disseram que você é o meu início, meio e fim. O amanhecer, o sol que brilha é pra você. Ele quer te dizer com certeza quem te ama. Essa pessoa sou eu, sou eu, sou eu. Ei, amor, essa pessoa sou eu. Por isso que eu digo pra você que é feliz. Sussurrando no ouvido dela, diga: sou feliz, sou feliz. Por isso que eu digo pra você que é feliz. Dê um beijo em sua amada e depois pede bis. Por isso que eu digo pra você que é feliz. Sussurrando no ouvido dela, diga: sou feliz, sou feliz. Por isso que eu digo pra você que é feliz. Dê um beijo em sua amada e depois pede bis.